Presidência. O presidente José Sarney participou hoje no Palácio da Alvorada da cerimônia de doação de um terreno em Itaguaí para a instalação do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro. O investimento vai gerar 25 mil empregos diretos e a expansão da produção de vários produtos no estado. A cerimônia foi no Palácio da Alvorada e contou com a presença do governador Moreira Franco e dos ministros das Minas e Energia, Vicente Fialho, e do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves, mais o presidente da Petrobras, Carlos Santana, e diretores da estatal. O presidente Sarney disse durante o discurso de doação de uma área de 1.075 hectares da Companhia Siderúrgica Nacional em Itaguaí, que por se tratar de um setor estratégico para o desenvolvimento do país, a indústria petroquímica tem merecido uma especial atenção do seu governo e que, por isso, criou o Programa Nacional de Petroquímica. Em 87, tive a oportunidade de lançar o Programa Nacional de Petroquímica com investimentos previstos de 6 bilhões de dólares. Desse programa faz parte a implantação do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, bem como a ampliação dos atuais polos de São Paulo, da Bahia e do Rio Grande do Sul. De Curitiba, repórter Eli Geronasso. Chuvas no norte do Paraná rompem barragem, destroem pontes e aterros e matam pelo menos uma pessoa. Agora, Antônio Carlos Silva. Supremo Tribunal Federal ouve Procuradoria da República sobre aumentos das mensalidades escolares. Jornal da Câmara. Em Brasília, agora, 9 horas e 18 minutos. Termina aqui o Jornal da Câmara, terceira edição. Apresentação, Selma Rosane e José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Adison de Almeida. Edição, Tereza Mello. Coordenação, Aprígio Nogueira. O Jornal da Câmara estará de volta segunda-feira, às 7h30 da manhã. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite. Esta é a Voz do Brasil. Produção da Rádio Brás. Empresa Brasileira de Comunicação. Jornal da Câmara. O dia a dia do plenário e o trabalho das comissões. A política em primeira mão. Jornal da Câmara. Cultura FM de São Paulo. ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta.